Ok. Obrigado pela oportunidade, senhor Lampin. Eu, como discreto, não tenho conhecimento tão consolidado como um chama Kleber. Porque o nosso interesse é recente e nós estamos a trabalhar ainda na criação do nosso futuro produto de crédito de habitação para baixa renda. Mas eu tenho uma percepção pessoal sobre cada uma das questões levantadas. Eu acho até que, bom, ganhei uma ideia. Podíamos falar com o Kleber na Pima para afinar ou melhorar a nossa ideia de produto de crédito de habitação. Portanto, passando imediatamente para a primeira pergunta, se existe o potencial de expansão do mercado de financiamento de habitação em Angola, eu acho que é óbvio que existe este mercado. Acho que isso é muito fácil de perceber. Portanto, esse nicho existe, essa oportunidade existe e é muito grande. Portanto, tanto para a construção de casas de raiz ou para financiamento de casas construídas de raiz, para ampliação, melhoria, todo esse segmento, esse potencial é muito grande. Os principais problemas. Bom, os principais problemas para o mercado imobiliário angolano são, na minha observação, o principal problema é meramente de ordem legal, porque até as grandes urbanizações que são patrocinadas, entre aspas, pelo Estado, pelo Governo, não estão registadas. Portanto, temos habitações ou temos urbanizações impressionantes do ponto de vista de tamanho e já antigas, como Nova Vida, por exemplo, onde as casas não têm título de direito de superfície. Agora já. Bom, eu não... Esse ano que passou, no finalzinho... Mas levou quase 15 anos. Foi, muito tempo. Pois, eu pessoalmente conheço pessoas que não conseguiram financiamento para comprar casa na urbanização Nova Vida, porque não tinha, as casas não tinham título de direito de superfície. Né? Bom, o Quilamba é o mais recente. Portanto, Quilamba, há exemplos mil pelo país e até acho que o investimento, os maiores investimentos que existem são públicos e mesmo estes têm um problema grande para fazer legalização de terras. Projetos meramente privados acredito que teriam problemas maiores. Portanto, os problemas do ponto de vista legal, desde a perspectiva da legalização do terreno, pode ser encarado como um dos principais desafios no mercado imobiliário. Há outros, mas este, a começar por este é um grande problema. O papel do Estado, setor privado, as cooperativas e a sociedade civil no setor de financiamento habitacional. O Estado, eu estou de acordo com Kleber quando diz que o Estado pode intervir no setor via subsídio. E como? Acho que um dos maiores subsídios que o Estado dá à economia é o subsídio aos combustíveis. E eu sou defensor da ideia de que o subsídio aos combustíveis podia ser transferido para um setor como a habitação ou o setor imobiliário, porque a minha percepção muito pessoal, o subsídio ao combustível não tem tanta contribuição para o desenvolvimento do país como teria no setor da construção. O subsídio dado, por exemplo, ao crédito à habitação pode gerar empregos, o que não é verdade, por exemplo, para o setor de combustível, pode potenciar o setor da construção e o setor do financiamento. Portanto, o setor privado, se o Estado fizer o papel corretamente, portanto, em vez de construtor, passar a canalizar o investimento via subsídio, pode o setor privado beneficiar, mas o setor privado está um bocado amarrado eventualmente em função do papel que o Estado vai adotar, tá? Existe o fundo de fomento habitacional, mas até agora, por exemplo, eu não sei exatamente como funciona. E um exemplo mesmo é, muito recente, fez a venda ou distribuição de casas em urbanizações como Quilamba, Cacoaco e tantas outras, mas nenhum banco praticamente aceitou fazer financiamento a estas urbanizações. O Estado vendeu praticamente por risco próprio. Adotou-se um mecanismo de compra parcelada de 15 anos, mas sem uma avaliação de facto da capacidade do indivíduo. Portanto, estabelecendo-se alguns critérios que foram muito largos, portanto, e acho que era necessário ter um salário mínimo à volta de 150 mil kwanzas, mas isso também só se verificou via declaração de trabalho, que muitas vezes não era mesmo uma declaração de facto. E os próximos anos vão nos dizer as dificuldades que andarão à volta dessa solução. Para mim foi mais uma solução política do que uma solução real, porque eu acredito que mais de metade das pessoas que adquiriram casa nas urbanizações não vão ter capacidade de pagamento no longo prazo. A partir mesmo do facto de que pessoas que declararam rendimentos, por exemplo, 150 mil kwanzas, adquiriram casas que têm mensalidade superior a 120 mil kwanzas. Então, não foi sequer respeitada a regra de um terço. Então, se o Fundo de Desenvolvimento Habitacional estivesse a funcionar no pleno, podia eventualmente passar garantias para as pessoas que fizessem prova diante de um banco para fazer o próprio financiamento, de facto, e aí funcionaria. Portanto, eu digo que o setor privado é um bocado refém daquilo que o Estado decidiu fazer em termos de intervenção no financiamento do setor habitacional. As cooperativas e a sociedade civil, cooperativas, me parece que parecem em situação difícil, né? A única, talvez a mais conhecida, é a do lado patriota, mas não deve ter um exemplo muito bom. Não conheço de facto a experiência deles, mas o que eu leio na imprensa, ou o que tive a oportunidade de ler, é simplesmente, acho que é uma gestão de problemas constante. A sociedade civil, esse é um exemplo do que a sociedade civil pode fazer, promover debate à volta do assunto, para tentar subir o interesse no tema. Portanto, quais são as suas recomendações para melhorar o acesso ao financiamento habitacional aos grupos pobres e vulneráveis? Bom, os vulneráveis, não sei se alguma vez vão aceder ao financiamento de habitação. Ainda tem desafios da habitação. No Brasil, os desafios, no Brasil, catador de lixo na rua pega crédito na Caixa Econômica Federal. Sim, mas esse é o subsidiado. Exatamente. Nós falamos há pouco, eu falei há pouco da possibilidade de extensão do subsídio, ou por exemplo a reversão do subsídio para combustível, que eu acho que subsídio combustível é exatamente subsídio para classe alta. Portanto, uma pessoa que o catador do lixo, como disse, trazido para o nosso contexto, não tem carro e como tal provavelmente beneficia o subsídio via combustível do que vai alimentar o gerador da padaria que fabrica o pão. Mas se a padaria já tem que ter eletricidade via gerador, então já é um problema. Portanto, provavelmente, revertendo o subsídio de outra maneira, podia ser. Agora, os pobres, o grupo de pobres, esta conversa é outra, portanto, estamos a diferenciar vulneráveis de pobres. Podem-se criar mecanismos de crédito ou mecanismos de habitação. Eu acho que, em termos de conceito e ideias, o Estado tem ideias bastante avançadas, mas em termos de implementação, a implementação é muito pobre. Portanto, a habitação social, materializada com... De maneira real, portanto, estamos a falar tanto da habitação social para pessoas ou grupos de baixa renda com próprio acesso a crédito. E mais uma vez aí o desafio seria, ou voltávamos aos principais problemas, os desafios, se tivesse ou funcionasse mecanismos de legalização, provavelmente podiam-se testar modelos de construção de casas de baixa renda de facto. Os exemplos que existem em Luanda, tanto ou pelo país, as casas de baixa renda, estamos a falar de urbanizações como Zango e Panguila, e mesmo aí os mecanismos de acesso a essas casas são muitas vezes obscuros. Tanto, deviam ser pessoas que, a princípio, o entendimento que tenho, são pessoas que residiam ou residem em áreas de risco, devidamente registradas, e são transferidas para essas urbanizações. Tanto, mas criou-se um mercado à volta dessas casas que portanto, faz com que aquelas pessoas que deviam ser os beneficiários das urbanizações não cheguem a viver lá. Portanto, os grupos ou do setor privado podiam promover o setor de acesso a casas a grupos de pobres, para casas com financiamento, mas precisa se criar um ambiente legal para proteger investimentos nesse setor. Portanto, acho que o Kleber também falou um bocado sobre isso. Sim. Senhor Joaquim, pode falar um pouco sobre o approach do Kishi Casa, porque isto também acho que é um destes mecanismos. Né? Exatamente. O Kishi Casa está a se desenvolver à volta da ideia de criar casas para construção de casas para grupo de pobres, mas nós estamos claramente a evitar Luanda por causa dos problemas que já mencionamos. Portanto, vamos fazer a experiência piloto no Ambo, onde pensamos que a burocracia é menor para conseguir documentação à volta de loteamentos e até licenças de construção. Mas os desafios permanecem os mesmos, porque a lei é a mesma em todo o país. Portanto, o projeto que está a ser levado a cabo pela construção, nesse momento, ser levado a cabo, a construção a ser feita pela Abiterra, uma espécie de transferência de responsabilidade da Development Workshop, um projeto piloto para a construção de 1000 casas no setor baixo da população, é uma ideia piloto para oferecer uma alternativa a pessoas de baixa renda, portanto, alternativa aos programas do Estado. E por exemplo, no Ambo, onde se está a implementar o projeto, eu li antes de ontem no Jornal de Angola que existem cerca de 8 ou 11 mil unidades em construção, sendo 5 mil no Ambo, 4 mil na Kaala e 3 mil no Bailundo. Mais as indicações que temos à volta do custo de cada unidade ultrapassam os $40 mil o preço por unidade. Então, a ideia do projeto é construir casas que não passem de $15 mil e que, tanto equivalente em moeda nacional, e que sejam oferecidas créditos para acesso a essas casas. Portanto, aqui este crédito pensa fazer financiamento a famílias que querem aceder a um projeto devidamente loteado, tanto bem localizado, na cidade do Ambo. E, portanto, como disse, é uma experiência piloto que pensamos ver como vai funcionar. Portanto, aliás, no início eu disse que era provavelmente uma boa ideia falar com o Kleber e ver se temos que ajustar algumas coisas no desenho do produto que queremos oferecer a pessoas que, e mais uma vez, ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, para a venda de habitações no Quilamba, nós queremos oferecer créditos a pessoas que ganham menos de 150 mil kwanza. Portanto, o nosso segmento do mercado é o que vai entre rendas de 50 até 150 mil kwanza. E tanto pensamos fazer o crédito parcelado em várias pequenas prestações ao longo de 15, 20 anos e fazê-lo, se possível, de forma evolutiva. Portanto, tudo que eu disse, e tirando a construção das unidades que está em curso nesse momento, portanto, o produto de financiamento é ainda uma ideia, portanto, mas as unidades habitacionais já estão em fase final de construção. Nesse momento, acho que vamos ter, até o final desse mês de março, provavelmente 90 a 100 unidades concluídas, e podemos então lançar o teste, o piloto, para isso. E nós, que secreto, temos a oportunidade de contar com o financiamento do Banco Mundial de cerca de 5 milhões de dólares para pilotar este produto. Portanto, isto, acho que na próxima round table igual é esta, se acontecer daqui a um ou dois anos, vamos ter a oportunidade de partilhar a nossa experiência com mais substância. No fim, que tipo de informação é que o setor privado precisa de melhorar o acesso ao crédito ou financiamento habitacional? Bom, aqui o setor privado é muito largo, mas falando do ponto de vista de instituição financeira, eu acho que as centrais de risco de informação, as centrais de informação e risco de crédito precisam funcionar absolutamente. Portanto, é necessário saber, para evitar o sobreendividamento, é necessário saber receber informação de disposição de crédito dos potenciais clientes. Isto é um. A outra informação que o setor privado precisa ter, para além disso, é... do modo geral, estava a falar da central de informação de risco de crédito, mas do ponto de vista das instituições financeiras, as instituições financeiras precisam estar protegidas. Portanto, protegidas no sentido de que o dinheiro volta. Esta informação que está aqui sobre, acho que é uma espécie de key figures ou fact book sobre Angola, diz que o crédito à economia, e não está desagregado por setores, é de 17 mil milhões de dólares numa economia com um PIB superior a 120 mil milhões. Portanto, isso indica que o crédito à economia é muito baixo, ou seja, os bancos não estão a emprestar dinheiro à economia, e não estão a emprestar porque não gostam, não é que os bancos não gostam de emprestar dinheiro, é porque os bancos não se sentem suficientemente protegidos para emprestar dinheiro. Não existe garantia, tanto as instituições financeiras não têm garantia do retorno do financiamento. E no jornal, acho que é o jornal Novo Jornal, do último Novo Jornal, última edição, há uma entrevista do Fernando Teles, que é presidente do Conselho de Administração do Banco BIC, que diz que prefere emprestar dinheiro ao Estado do que emprestar aos empresários. Portanto, acho que o Fernando Teles tem um canal especial, consegue emprestar dinheiro ao Estado, mas era porque ele diz que tinha mais garantia que o dinheiro emprestado ao Estado voltava, e aquele que ele empresta aos empresários dificilmente volta. Portanto, isso é verdade para todos os outros setores econômicos, mas é mais verdade ainda para o setor do financiamento habitacional. Portanto, o facto de que 90 pedidos foram rejeitados, 90% dos pedidos têm sido rejeitados, é uma indicação de que o setor é bastante arriscado. Então, acho que é visto de forma tão avessa, tão arriscado, como é visto o setor do crédito agrícola, por exemplo. Portanto, o financiamento que existe no mercado é canalizado para setores de curto retorno e com baixa exposição de risco. Portanto, circula muito pouca informação e os investidores, acho que, não se sentem suficientemente protegidos para fazer uma exposição maior no setor. Portanto, é a minha apreciação pessoal sobre as questões para expostas para o debate. Obrigado. Sim, Joel. Eu sei que